maravilhoso da própria visão etimológica da palavra, né? Filosofia. Então, nós, dali, deduzimos ser a filosofia um tipo de saber, uma sabedoria, né? E essa sabedoria teria implicações ao limite humano, né? Nós poderíamos dizer, filosofia é um saber que se busca, que se procura, né? Que se questiona, que se problematiza. Não é um saber irrefletido, um saber natural, como nós vimos, de uma sabedoria proverbial, de uma sabedoria denominada sabedoria dos anciões, nem tampouco era a sabedoria revelada, né? Que era a sabedoria revelada, nós teríamos o campo delimitado da teologia, propriamente dito. Então, visto, claro que quando nós colocamos a definição nominal, de forma alguma nós queríamos esgotar o assunto sobre a definição de filosofia. Nós voltaríamos posteriormente a alguns filósofos propriamente ditos e vamos analisar algumas definições dos próprios filósofos, o que é que eles acham, o que é que seria filosofia. E como nós dizemos na aula anterior, né, o próprio Garcia Morente, no Fundamento de Filosofia, ele diz que só é possível definir fundamentalmente o que é a filosofia através de uma vivência, né? Sem a vivência não é possível que haja uma definição. É preciso que nós tenhamos caminhado, né? O caminho, pelo menos, por menor que seja, dentro do campo da filosofia, para que nós possamos tomar uma posição, né? Termos uma vivência própria do que seja a filosofia. Então, hoje, né, nós vamos falar sobre alguma coisa, sobre filosofia, sobre o filosofar, né? Como nós dizemos até o livro de... nós estávamos até aqui na aula anterior, que nós falávamos, como você dizia, perguntava sobre a ciência, né? Sobre a filosofia como entidade lógica, abstrata, independente do filosofar. Nós dizemos que era uma consequência. É claro que, no momento atual, ela já existe, o filosofar, o pensar humano, que é a história do homem, ela existe independente de mim. Eu posso deixar de pensar a minha realidade como humano, né? Que isso é impossível, mesmo porque no próprio forma de agir, né? Na própria vivência do sujeito, ele já tem uma visão de mundo, mesmo que isso se dê de forma, nós poderíamos dizer, não pode ser tão com muita clareza, pode até ser de forma indireta, né? Porque os conteúdos da nossa consciência nem sempre estão a nível consciente. Inconscientemente, a gente manifesta determinadas atitudes na vida que leva ao observador a concluir uma determinada visão de mundo que nós temos a partir daquela postura, daquela vivência prática que nós proferimos, né? Então, isso leva com que nós possamos compreender qual seria a visão de mundo implicada naquela vivência daquele sujeito. Então, dessa forma, seríamos todos filósofos, no sentido mais abstrato, no sentido mais concreto da palavra, né? Mas dizemos também que a filosofia propriamente dita, né? Filosofia no sentido acadêmico, é preciso que exista uma atitude, né? Do sujeito, que ele se disponha, né? Através de métodos, né? A fazer uma interpretação de mundo e organizar esses sistemas de ideias através de uma redução teórica, fazer, nós poderíamos dizer, um evento, né? Um filosofar propriamente dito, deixar para a posteridade a história de que foi esse seu pensamento, né? Colocar através de método sistemático essas ideias, deixar para que a posteridade possa vir analisar e até o seu próprio momento já possa ser um crivo de crítica, como foi a própria filosofia de Jean-Paul Sartre, que foi um homem que viveu muitos anos e que ele pôde, em vida, assistir todo o desenvolvimento do seu filosofar, propriamente dito, como era que era pela civilização, como essa realidade era tomada e era admitida. Então, é por isso que nós poderíamos dizer que filosofar é um interrogar, né? É um questionar. Filosofar é um problematizar, né? Toda vez que nós estamos interrogando, que nós estamos questionando, que nós estamos problematizando uma realidade, nós estamos filosofando. Filosofia é questionar o conhecido, não é? Porque o que dizem as mentes pensantes, os maiores pensadores, que é aquele sujeito que acha tudo muito natural, que acha tudo muito óbvio, né? Que não vê problemas e mistérios diante da realidade, ou seja, que diz, a vida é algo que se dá ao meu conhecimento através da minha visão sensitiva e que eu não preciso muito de questionamentos para poder analisar essa realidade e perceber essa realidade. Ela me é dada pela vista, pelos órgãos sensórios. Então, essa pessoa jamais poderá fazer filosofia no sentido acadêmico, no sentido rigoroso, se ela não vê mistérios e problemas para descobrir. Então, para aquele a quem tudo é óbvio, tudo é muito natural, jamais poderá fazer filosofia, porque está implicado na própria filosofia tornar a realidade um problema a ser questionado, a ser refletido, a ser problematizado. Porque, vejam bem, por isso que ele diz, é conhecer o conhecido. Aquilo que já é conhecido, mas é conhecido de uma maneira sensória, de uma maneira natural. A percepção se dá através das ciências particulares, as ciências denominadas, nós poderíamos, no nosso momento, de ciência da natureza, ou esse conhecimento se dá através da nossa vivência do dia a dia. Mas essa vivência, né, que pode se tornar filosófica no momento em que eu desço ao fundamento, à raiz dessa realidade, eu vou procurar, não o lado que se apresenta, que está, não é, aparente para ser questionado, mas sim o fundamento dessa realidade, o porquê essa coisa se manifesta dessa realidade, né? Nós temos um mundo de trabalho, nós poderíamos dizer também uma vida social, uma vida política, uma vida econômica, nós vamos, em última instância, procurar o fundamento dessa realidade. Quando nós vamos procurar perguntar os porquês dessa realidade, questionar, problematizar essa realidade, não ver essa realidade como algo simples, como algo muito óbvio, muito concreto diante de nós, e sim algo que precisa ser abstraído, algo que precisa ser tirado das suas últimas instâncias, é aí nesse minuto em que nós estamos filosofando. Então, como nós já dizíamos, que esses temas filosóficos, que podem ser um interrogado à realidade do homem, ele acontece de acordo com as épocas históricas. Existem problemas específicos do homem moderno, existem problemas que foram específicos do homem medieval, do homem antigo. Existem problemas que são específicos do homem contemporâneo, como o problema das armas, né? Das armas nucleares, o problema da era atômica, toda essa realidade, o problema, nós poderíamos dizer, da preservação da natureza através do equilíbrio da ecologia, não é? Vocês verem que o derramamento desses detritos das fábricas, o problema ecológico que está ocorrendo nos rios, né? Rios que tinham condições de manter uma vida saudável, as populações, através mesmo até de uma questão de sobrevivência, né? Dali, daquele meio, o homem tirar seus meios de sobrevivência através da pesca, né? E isso está sendo impossível hoje em dia, porque o índice de poluição desses rios são tremendos. Então, essas questões são questões do homem contemporâneo, do homem de agora, né? Que não foram questões que aconteceram no homem antigo, no homem medieval, porque nós não tínhamos um avanço tecnológico que possibilitava uma ciência e uma tecnocracia, nós poderíamos dizer, uma revolução industrial que possibilitasse, não é, um avanço tão grande no campo da ciência e da técnica, que daria também, exatamente pelo motivo, qual foi o motivo de que essa técnica veio a gerar esses problemas todos, né? Porque ela não foi feita a serviço do homem, né? Para o homem, pensada e repensando essa condição do ser humano, né? Ela foi feita desenfreadamente, sem que se questionasse, sem que se problematizasse os fundamentos dessa técnica, até onde ela ia levar, onde era um avanço, onde era um retrocesso. Então foi isso, porque não houve uma filosofia implicada dentro dessa técnica. Então isso gerou exatamente, no nosso ponto de vista, um retrocesso, né? Então, hoje em dia, nós assistimos o desejo do homem de um retorno à natureza, né? Não como nós poderíamos dizer, aos modos da primitividade, porque não há condição, porque já houve um avanço na ciência que me possibilita, através dela, um bem-estar maior, não é? Um maior uso de produtos que apareceram, de ferramentas também que foram geradas a partir dessa técnica, que nós diríamos, nós precisamos fazer o quê? A superação. Mas a superação observando o que foi o passado, né? Extraindo o que houve de grandioso, elevando esse conhecimento a nível superior, para que eu possa olhar o meu presente agora com o olhar de um observador, né? De um observador crítico que vá fazer a crítica histórica desse meu momento. Desse meu momento, enxergar exatamente essa dimensão do homem que está sendo esquecida, o problema do homem. Então, dentro dessa própria técnica do problema, quando o homem coloca o problema da técnica, o problema do avanço, que leva à própria destruição do homem, ele coloca o problema primordial, que é o problema do homem, o problema que perpassou a história, né, do homem, desde os primórdios que o homem vem querendo buscar uma certeza para a sua vida, para o seu destino, para esse acontecer que é o homem, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, quando você insere, mergulha no problema, você volta à pergunta do homem, que é uma pergunta tão antiga quanto é a existência do homem na Terra. Desde que o homem, já, as próprias formas do homem de domínio da natureza é exatamente uma busca de uma resposta para essa realidade do humano. Não, nós poderíamos, como nós já vimos, que a filosofia inicia com os gregos, né? Como a ciência universal, preocupando-se não só com a determinada realidade, como seria a preocupação premente das ciências no sentido moderno do termo, mas tendo um objeto próprio, específico, que a torna distinta das demais ciências, né? Porque exatamente é um dos problemas filosóficos que nós vamos questionar aqui, é o problema do próprio objeto da filosofia, né? Mas fica premente, né? Para nós, fica com muita clareza que, embora a gente não pode delimitar assim um objeto específico para a filosofia, como Iastes mesmo dizia, que é inadequado, né, no sentido técnico da palavra, objeto, aquilo que está diante de, a filosofia propriamente dita, nós não poderíamos dizer que ela teria um objeto específico, né? Porque quando eu digo que o objeto da filosofia seria o todo, né? Tudo que possa ser questionado, tudo que possa ser refletido, tudo aquilo que possa ser alvo de uma pergunta, de um questionamento, de uma reflexão por parte do sujeito, ou seja, tudo aquilo que é cognoscível, tudo aquilo que é capaz de ser conhecido, de ser absorvido pelo sujeito, seria alvo de uma indagação, poderia ser alvo de uma indagação, de uma reflexão filosófica. Então, nós diríamos, né, que esse objeto que seria o todo, a realidade, tudo aquilo que possa ser questionado seria exatamente no sentido, não no sentido técnico, mas no sentido mais universal do termo, por isso a universalidade da filosofia, porque tudo aquilo que possa ser conhecido poderá ser algo de indagação, de uma reflexão filosófica. Por isso que na aula anterior nós já colocávamos a impossibilidade dessa neutralidade da filosofia, entre a filosofia e os diversos campos de saber, né? Porque quem faz o filosofar? Quem filosofa é um ser pensante. Esse ser que pensa, que vive em sociedade, é um ser social, é um ser político, né? Ele vive num determinado região, é um ser econômico, que exatamente vive dentro de uma realidade, dentro das possibilidades, dependendo do regime, do sistema, ele terá uma realidade econômica onde ele deverá realizar o seu trabalho e tirar dele os meios de subsistência, né? Então, não existe essa neutralidade. Na medida em que eu estou fazendo filosofia, né, eu estou questionando esse homem politicamente, socialmente, economicamente, né, sendo que nós observamos que os campos se distinguem, né, são realidades distintas. Né. Se nós vemos que elas são de filosofia e a ciência, elas são, não são separadas, mas elas são campos distintos de conhecimento. Porque enquanto, vejam bem, no campo da filosofia, eu não vou descer especificações, né, de determinado aspecto do ponto de vista meramente social, meramente político, meramente econômico, né, meramente moral, né, Eu vou analisar essa realidade no conjunto da sua totalidade para tirar as consequências lógicas e filosóficas daquela realidade. As outras ciências não, elas vão delimitar o seu campo e vão estudar essa realidade em cada um dos aspectos desse saber. Não é isso que se faz assim, a ciência dentro de determinadas ciências? A física, a biologia, a moral, a ética, a estética, né? Então vai estudar determinados campos do conhecimento. Enquanto que eu faço uma análise filosófica, eu vou buscar o fundamento íntimo daquela realidade que implica todos esses campos de conhecimento, sem que eu me detenha sobre uma dessas realidades. É por isso que diz Garcia Morente que o objeto da filosofia, no sentido no objeto não material, mas no sentido do objeto formal, a maneira como encaro esse meu objeto de conhecimento, seria da explicação fundamental dessas coisas. Então, o filósofo, né, na sua essência, ele vive tentando, através dessas ideias que ele profere, né, a visão de mundo que ele traz através das suas ideias, trazer uma solução para os principais problemas que afligem a natureza humana, problemas esses, né, que dizem respeito a vários campos de saber, estariam implicados em aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos políticos e aspectos fundamentais dessa própria realidade, a própria dinamicidade da filosofia. E nós sabemos que dentro do campo, enquanto no rigor de cada uma das ciências em especial, eles têm uma tendência particular a buscar uma solução para cada um desses problemas, especificamente falando em cada um dos campos, o campo da moralidade, o campo dos objetos caracterizados no ponto de vista das suas relações métricas, no campo da física, no campo da química, né? O problema da realidade substancial desses corpos. Dentro do campo da filosofia, não. Eu vou buscar o cerne, o que existe, o fundamento dessa realidade, o porquê acontece essa realidade, né? Então, isso, em última instância, não se prende a nenhum dos campos do conhecimento, embora esteja em mútua relação com essa realidade. Eles não estão desligados dessa realidade, porque essa realidade, em última instância, que dá o fundamento a esse tipo de conhecimento. Então, se o pensar humano é feito por um ser pensante, que vive numa sociedade, num todo social, que existe uma realidade dinâmica, política, social, econômica, todas essas realidades vão ser, né, vivenciados para que eu tenha um questionamento mais lúcido dessa minha realidade, porque então essa minha análise filosófica seria uma análise desligada da minha realidade. E a filosofia, de forma nenhuma, muito embora nós possamos dizer que o conhecimento filosófico, ele não tenta, de forma nenhuma, retratar a realidade, né? Não retrata. Pensar a realidade não é retratar a realidade, é exatamente tentar uma solução, né, a nível mental, a nível inteligível para aqueles problemas, não tentar. Quando eu penso, como o próprio Marx dizia, tentando transformar essa realidade, adequar essa realidade a algo que me seja satisfatório, algo que venha solucionar os meus problemas. Eu não penso ela retratando ela, trazendo ela tal como ela ocorre, como ela se manifesta, né? Eu penso ela tentando transformar essa realidade. Mas exatamente a essência da filosofia, como os pensadores dizem, estaria muito mais na busca do saber, né, do que na sua posse. Por que a essência da filosofia estaria muito mais na busca do saber do que na sua posse? Porque se nós observarmos a história da humanidade, os diversos sistemas filosóficos, nós vamos verificar o quê? Que essa história, a história do homem, do pensar humano, nós vamos encontrar um número infinito de soluções, de visões de mundo, cada uma das quais, se nós formos analisar essas visões de mundo com rigor, né? Com rigor, buscando os últimos fundamentos dessa realidade, nós vamos dizer que nenhuma dessas visões não vão ser aproveitadas alguma coisa dela. A superação dela se dá porque nós estamos vivendo um outro momento histórico, né? E aquele pensar foi objeto de uma determinada época, de um determinado momento histórico, né? É através dele que nós estamos tomando conhecimento da história do homem, o que foi o homem naquela determinada época, quais foram as implicações sociais, políticas, econômicas, etc., filosóficas, morais, né? até mesmo no campo, como ele se manifestava sua arte, tudo em último fundamento. Então, dessa maneira, nós vamos tirar daí, né, um conhecimento do sujeito, do homem, dessa realidade a partir desse conhecimento. Mas esse conhecimento, né, que deverá ser superado, não deverá ser de forma nenhuma adequado à minha realidade, porque nós vimos que a ciência, a técnica, o próprio pensar humano, ele avançou na medida em que os seus conhecimentos vão se aprimorando, né? Então, há uma superação, mas, de certa forma, nós vamos ver que aqueles conhecimentos, muitos daqueles conhecimentos que foram adquiridos pelo homem medieval, pelo homem contemporâneo, no início da idade contemporânea, pelo homem moderno, são conhecimentos tão atuais como os conhecimentos nossos, né? Que ainda o homem está encaminhando dentro dessas esferas desse determinado saber, que ainda não tem soluções de si. Achamos possível que não exista nenhuma solução de imediato para esse determinado problema, porque já se coloca que a tarefa da filosofia se resume na reflexão, que a essência da filosofia está na busca de saber e não na sua posse. Por quê? Vejam bem, se o homem se julgasse através desse determinado sistema filosófico, dessas visões, dessas ideias, de posse do conhecimento, de posse do saber, o que era que aconteceria? Ele fechava essa realidade, né? Fechava o seu conhecimento, tornaria um conhecimento acabado, um conhecimento completo, e degeneraria essa sua forma de pensar, que primordialmente seria um pensamento filosófico, numa ideologia que deverá ser mantida para defender os interesses de um determinado sujeito, de uma determinada classe. Então, o pensamento filosófico, ele, contrariamente ao pensamento ideológico, ele é sempre um pensamento aberto. Né? Então, as soluções que os homens têm dado na história da humanidade são soluções provisórias, são soluções precárias. Nenhuma delas satisfez até agora a necessidade primordial do homem. Né? E ele vai continuar. Por isso que uma grande professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, ela escreveu Diálogo e Meditação dos Viandantes. Que o homem é um caminhante. É um viandante. Ele está permanentemente em busca dessa sofia, da sabedoria suprema, onde teria posse o conhecimento perfeito de todas as coisas. E era para o homem, né, a sofia, a própria sabedoria, um ideal a atingir. Ele era um amante, como o próprio termo etimológico. Ele está buscando, sempre buscando esse conhecimento. E nós verificamos em realidade que nas diversas fases do nosso desenvolvimento, desde o período em que nós tomamos o conhecimento com as primeiras realidades, que exatamente é uma escala ascendente, né? E cada vez mais a gente vai tentando chegar a um conhecimento mais aprimorado, melhorar, né? Isso, a própria história do homem em termos de pensamento vem mostrando os diversos sistemas filosóficos, o rigor como vai, a separação quando se faz uma análise crítica de determinadas ideias, se coloca não para derrubar, mas para mostrar exatamente os defeitos daquele determinado sistema de ideias, é com a tentativa exatamente de aprimorá-lo, de melhorá-lo, de transformá-lo, de torná-lo mais adequado a uma realidade que seja exatamente uma resposta para os determinados problemas que afligem essa natureza humana. Então, toma como ponto de partida, como foi o Kant, o conhecimento para deduzir a sua visão do mundo, né? O absoluto, como foi o Hegel, né? A problemática de ser, de estar aí, né? Ser humano, de raiva, de filosofia, de parada existencial. Então, os caminhos são diversos para chegar a essa compreensão dessa realidade. Mas nós não vemos no campo filosófico ser importante que nós nos situemos desde o início, né? Uma determinação, né? Uma determinação de um objeto específico para estudar. Não, filosoficamente falando, a filosofia vai se interessar pelo todo, por toda a realidade. Toda e qualquer realidade que possa ser problematizada, que possa ser questionada, ou seja, aquilo que é capaz de ser conhecido, porque nós também, dentro do humano, existem determinados mistérios que ultrapassam, né, os limites do conhecimento humano, desde que nós sabemos que nós utilizamos o mínimo do nosso potencial de inteligência. Né? Então, isso dá determinada limitação, uma finitude à razão humana, que ele dali seria uma escala de conhecimento que nós diríamos escapa a minha compreensão, né, a minha racionalidade. Ali, um mistério se forma diante daquelas coisas. Então, ali o homem não se situaria, né, como apenas um espectador, né, dentro dessa realidade. Ele tenta penetrar nessa realidade, o que ele tem mostrado, essa realidade, que ele não consegue um domínio sobre ela. A história do homem tem demonstrado que ele tenta ultrapassar esse seu limite, essa sua finitude, em busca da compreensão dessas determinadas realidades. É isso que tem feito o homem, né? Mas chegamos a ter a compreensão plena e perfeita de que existe realidade, campos de conhecimento, onde se encontra totalmente velado, né? Para o homem ainda, onde está quase impenetrável a realidade do homem, ainda não conseguiu chegar a essas determinadas realidades. Então, nesse sentido, o que nós poderíamos dizer, né, que o progresso da filosofia não deve ser caracterizado como um fruto exclusivo de um determinado filósofo ou uma determinada época. Então, nunca mais eu posso dizer que o progresso da filosofia se deve a Kant, se deve a Hegel, se deve a Platão, a Aristóteles, isoladamente, né, ao sistema de ideias montadas, né, ou uma determinada época que foi mais produtiva filosoficamente. Então, o progresso da filosofia estaria ali, mas não. O progresso da filosofia, se filosofar a história do homem, nós vamos dizer que o progresso se deve a todos os homens, todos os seres que pensaram, e a todas as épocas. Então, é a humanidade inteira, né? Nós não estamos imunes dessa realidade. Desde que nós somos seres pensantes, nós temos a obrigação, até certo ponto, né, de nos engajarmos nessa busca da resposta para a minha realidade. Quem é que não já se afligiu, né? Um problema que perpassou a história, o problema da morte, né, que é alvo de uma filosofia, de uma densidade como de Martin Heidegger. É um problema que norteia toda essa filosofia, o problema da morte. E quem é que não já perdeu umas 2 horas de sono, pelo menos, questionando, refletindo sobre essa realidade que vem a ser a morte, né? Qual de nós, né? Por mais que a gente tenha escapado dessa realidade, às vezes ela nos toma de surpresa e a gente fica, né, principalmente nos momentos em que nós vivemos situações limites na nossa vida, né? Então, se coloca o problema da morte, né, da opção do homem, né? Será que o homem tem opção ou não opção, né, de usar, né, como bem quer, desse ato que seria viver, de fazer a opção de continuar ou não continuar a viver. Né? Então, isso, pelo menos nesse sentido, né, nós acho que já fingiu a nós, já em algum momento da nossa vida, nos retirou um pouco das nossas preocupações cotidianas, e nós estamos dentro dessa realidade. Né? Então, nesse minuto, nós estamos sendo filósofos no sentido rigoroso do termo, quando estamos mergulhando na própria realidade existencial do homem e tentando buscar uma resposta para esse problema que aflige tanto a natureza humana, porque perpassada essa esfera, né, da realidade material, um mistério se forma diante de nós. Então, por mais que nós adotemos uma postura religiosa, mas a reação do homem perante a morte é sempre uma reação inesperada, né? Porque é algo de desconhecido, algo quando ele não tem o mínimo domínio, é parte do mistério da vida, né? Porque há diversas filosofias orientais, tudo difícil apenas é um início da minha morada, do meu conhecimento. A própria Heidegger, no seu livrinho dos poemas da experiência do pensar, né, que ele diz que exatamente isso aqui é um início, né? Morrer é começar a viver. Com a morte começa a vida a partir da morte, porque o homem deixa de ter todas as limitações, todas as coisas. Então, tem poemas belíssimos dele, né? O filósofo da filosofia da existência, que ele não gostava nem de ser chamado de existencialista. Inclusive, Maria do Carmo Miranda teve uma convivência pessoal com ele. E esse livro da experiência de pensar, o prefácio foi feito por ela. Quando ela esteve na Alemanha, teve uma convivência pessoal com ele, com o Heidegger. Ele dizia que não se julgava de forma nenhuma existencialista. Eu achava inadequado esse termo. Ele era muito mais um filósofo da existência. Então, como nós dizemos, filosofar foi um esforço de todas as épocas e de todos os sujeitos que se dedicaram a essa atitude, né? Mesmo às vezes, não de forma rigorosa, determinado, quando nós falávamos, né? E seja um determinado pensador que se dedica à literatura, nós temos uma implicação filosófica profunda dentro da sua obra, que nós podemos, através da análise desse determinado conteúdo, verificarmos a visão do mundo daquela determinada época, mesmo que naquele determinado momento. Nós não tivemos produções filosóficas, né? Visões do mundo, nos dirigirmos ao campo da literatura, nós vamos ver, através das determinadas obras literárias, uma visão do mundo, uma filosofia implicada nos conteúdos de pensamento desses literatos propriamente ditos. Então, em todos os campos, né, mesmo que não seja de forma rigorosa, dizendo eu estou fazendo filosofia, quando o homem tenta explicar, tenta dar uma visão do mundo, tenta questionar e problematizar a sua realidade como humano, ele está fazendo filosofia. Né? Não academicamente falando, porque até hoje em dia existe uma forma de pejorativa de pensar sobre a filosofia no sentido acadêmico, que deve ser uma coisa muito mais aberta a um questionamento, aos problemas, do que uma formação de determinados sistemas de ideias. O que nós temos na atualidade é muito mais, não formações de sistemas, mas como visões de mundo, né? Questionamentos, problemas que se colocam a partir dessas determinadas épocas. Então, nós dizemos que a tarefa fundamental da filosofia se resume na busca e não na posse de saber, né? E que o ato de filosofar inclui determinada responsabilidade, determinado compromisso, né? E como todos os compromissos e as responsabilidades, ele impõe o ato de filosofar determinadas condições. Porque filosofar, diríamos, é comprometer-se com o real e com sua verdade. Então, a fidelidade ao real, ser fiel ao real, é a tarefa fundamental do filosofar. Embora, como nós dizíamos, nós não, através do conhecimento filosófico, não retratamos o real, mas temos de ser fiel a esse real. Né? Nós pensamos essa realidade. Na medida e com o desejo de transformar essa realidade. Mas nós nos comprometemos também com o real, com a sua fidelidade, com a sua verdade. Porque nós não podemos fazer uma filosofia que esteja fora da realidade, de forma nenhuma, né? Inadequada com o real. Então, isso foi o grande erro de determinados, como alguns filósofos contemporâneos nossos, determinados sistemas filosóficos do passado, né? Que olhava a realidade de uma forma totalmente idealista, né? Não descia do plano das ideias para o plano da realidade. Então, se formou uma visão do mundo, toda formada através de conceitos e formas, como o próprio sistema hegeliano, né? Através de conceitos de forma lógica, ele tentou deduzir toda a armação do universo através desses conceitos de formas lógicas, né? Então, ele, por isso que se chama o idealismo absoluto do sistema de Hegel, porque ele não se volta sobre a própria realidade, ele analisa a realidade de um ponto de vista, nós poderíamos dizer, como alguma coisa que pairasse acima do sujeito, né? O real, o compromisso com o real, fica, de certa forma, comprometido, e por isso que a tarefa de Marx é fazer essa transformação desse sistema de ideias, né? Que foi arquitetado todo através de uma lógica rigorosa, claro que foi auxiliada a própria dialética hegeliana, que deu possibilidade a um pensar materialista, né? Ela foi tirada da dialética hegeliana, a dialética marxista, foi tirada da dialética hegeliana, apenas mudando os termos dessa realidade, mas que possibilitou todo esse princípio. Por isso que nós dizemos que, mesmo que nós não concordemos com um todo, com um determinado sistema de ideias, nós vamos ver que dele nós vamos tirar um aproveitamento muito grande para a vida, para as nossas experiências e para as nossas vivências. Né? Então, a autenticidade com o real, a fidelidade com o real, seria algo tremendo que estaria dentro do campo da filosofia. Né? Porque o homem está sendo sempre um intérprete dessa realidade. Né? Quando o homem faz ciência ou faz filosofia, ele está tentando interpretar essa realidade. Então, se ele está tentando interpretar essa realidade, e ele não procura ser fiel a essa realidade, ele abdica dessa fidelidade ao real, esse sistema jamais vai ser exatamente uma resposta para os determinados problemas que estão norteando essa realidade, essa vivência do homem nesse determinado momento. Então, diga. Ele às vezes é ideal, às vezes ele é material. Certo? Porque nós temos realidades, como no campo de determinadas ciências, né? Que nós trabalhamos com objetos ideais, mas que ele tem uma realidade porque ele nos dá uma visão de totalidade dessa realidade, você não entende? Esses objetos ideais, os objetos da matemática, eles existem enquanto meramente pensados, eles não têm uma existência concreta, independente do meu ato de pensar essa realidade. Mas mesmo assim, vejam bem, ele diz que esses objetos ideais, mesmo que eles não sejam pensados, os objetos da matemática, os objetos no campo da moral, no campo da arte, que existe a partir do momento em que é pensado esses objetos, mesmo que esses sujeitos, vejam bem, eles não procurem conhecer esses objetos, ele manifesta uma realidade que extrapola o campo do meu conhecimento. Eles existem independente das formas, das figuras, né? Existem independente do meu ato de pensar. Então, são objetos que não existem, que não têm uma realidade. E nós podemos dividir os objetos reais, o objeto real, que tem uma essência realizada, que são tudo que existe, né? Os objetos reais, objetos que têm a essência real, mas aqui é possível de uma realização, que são todos os seres que nós poderíamos colocar dentro dessa escala, dos objetos reais possíveis, aquilo que é os seres da ciência, né? São possíveis de realização. Nós vemos, nós não temos dentro do nosso conjunto, da nossa realidade de seres nordestinos, né? Nós não temos um. Nós poderíamos dizer um prédio de 400 andares, mas é o ente real possível, desde que, né, nós pudemos ter uma ciência, uma tecnologia que venha favorecer o nordestino que ele possa fabricar um prédio de 400 andares. Né? Um mundo sem guerra, né? É o ente real possível. Né? E até dentro das condições do humano se torna um ente real ideal, né? Porque ficou, nós poderíamos dizer, o próprio homem, ele parece que faz parte da própria natureza dele, a destruição, que ele mesmo chama para si a guerra e a destruição, né? Porque é muito difícil, né? Porque são condições, como diz, filosóficas, implicadas dentro dessa realidade, que leva, né, a esse conjunto de realidade. Às vezes a gente se revolta quando a gente vê uma boa vontade de uma prefeitura de começar a limpar as canaletas e tudo, que vê uma família que faz uma propaganda, né, na televisão, que acondiciona o seu lixo na porta da sua casa, que agora nós temos um carro passando e que nós vemos alguém jogando dentro da canaleta daquela lixo, nós ficamos um pouco revoltados. Né? Mas isso é e a falta de educação de um povo, né? Não existe essa neutralidade, a gente diz, não, mas o governo está dando essa solução para esse problema de agora, mas nós não temos um povo educado. É um processo difícil, que é preciso que se dê condições melhores de vida, que o povo não seja tão revoltado, que às vezes eles fazem mesmo sabendo que estão errados, mas que estão revoltados por a sua condição de inferioridade de vida. Então, uma série de realidades estão por baixo disso, né, que dá uma resposta para essa realidade. Então, nesse sentido, nós temos. E nós temos um mundo de seres ideais, que são os seres simbólicos, os seres da matemática, os seres da metafísica, mas que eles, de certa forma, têm uma realidade enquanto objetos de pensamento. Agora, de um determinado momento histórico, né, que caracterizou, é claro que nós não concordamos com todos, e dizer que o sistema de Hegel, o sistema de Platão, Aristóteles e toda a filosofia que veio antes da filosofia materialista seja uma filosofia meramente idealista, que olha o mundo por prisma, por conceitos lógicos, que não desce até o real, porque, vejam bem, se não se faz a ponte, né, a ponte de identidade, do meu pensar, né, é exatamente o real. A adequação, a fidelidade a esse conhecimento, a essa realidade. Se eu fico apenas através de conceitos, de formas lógicas, tentando deduzir a estrutura do universo, em tudo de que dele se manifesta, eu talvez vá fazer um sistema de ideias que não se adequa dentro dessa determinada realidade. Nós não concordamos em todo, né? Porque existe sempre uma certa radicalidade quando se coloca um determinado problema novo para um questionamento. Ou seja, todos os questionamentos de uma filosofia anterior ao momento da filosofia materialista, seja a filosofia que não seja adequada com o real, seja fora do real. O fato de utilizar como premissa, né, algo que está dentro dos objetos ideais, a busca de um absoluto, a busca de uma compreensão da realidade através do conhecimento, não quer dizer que isso seja de inadequado com o real. Os problemas implicados naquela forma de saber vão exatamente me enviar ao momento daquele ser humano, de uma compreensão daquele ser humano e que ele não fazia só uma filosofia desligada do real, porque dentro do seu próprio pensamento, dentro do seu próprio sistema de ideias, ele vai tocar determinadas esferas do conhecimento e da realidade que lhe vai dar uma ponte de conhecimento com o real. Agora, a acusação premente, né, desses determinados sistemas é que eles utilizavam como premissa principal algo que não estava adequado com o real, é a redução de um conhecimento que começava através de um conceito, através de um determinado objeto que não era um objeto real, é algo que se manifesta, algo que está diante do sujeito. Mas, vejam bem, o homem, ele tem feito e continua a fazer filosofia, né? Continua a questionar, continua a problematizar, continua a interrogar, continua não se satisfazer com aquilo que se manifesta diante dele, né? Com a realidade tal como ele se manifesta, ele busca procurar os últimos fundamentos dessa realidade, a problematizar essa realidade. Quando ele busca os últimos fundamentos dessa realidade, ele está nada mais, nada menos de ser filosofando, tentando buscar soluções para determinados problemas. E esses rótulos, e isso é muito, muito comum a determinadas épocas, a determinados sistemas, você vê que nós fomos analisar a física, né, aristotélica, nós vemos um nível de realidade muito grande dentro da física de Aristóteles. Se nós nos colocarmos dentro de determinado momento, a situação histórica que ele vivia, a ciência da época, tudo, houve um avanço enorme com a física aristotélica, tanto que ela teve um peso tão grande, né, na história da humanidade, que até o início da Idade Moderna era o único conhecimento rigoroso que existia em termos propriamente de filosofia, no sentido rigoroso, que voltava sempre, e se volta ainda agora ao Aristóteles, em busca de determinadas compreensões para determinados conteúdos da minha realidade. Porque esse acontecer que a história do homem e a filosofar é algo que me faz voltar ao passado para compreender as determinadas etapas. Eu não posso simplesmente dizer agora, eu quero fazer filosofia, mas eu vou esquecer a história do homem, eu vou esquecer o homem medieval, o homem antigo, o homem, né, o homem moderno, e vou começar a fazer filosofia através, a partir de um determinado momento, e fazer um corte dela, e eu vou estudar filosofia daí. Você vai cometer erros enormes, porque os próprios filósofos de uma determinada época, né, que você vai estudar, ele está constantemente buscando a compreensão para o significado da sua compreensão, da sua visão do mundo, das suas ideias, nos filósofos do passado. Então, se você vai analisar uma filosofia de hoje, eles estão sempre citando, estão sempre trazendo o pensamento do passado para o presente, para que eu possa, através dessa ligação existente entre determinados conteúdos, fazer uma compreensão mais rápida, mais adequada da realidade. Porque, como dizer, eu não posso colocar uma tábua rasa, né? E anular todos os conhecimentos, né? O máximo que eu posso fazer é utilizar a dúvida metódica cartesiana, né? Mas aí ele vai, com o pressuposto, ele vai reanalisar todo o conhecimento, toda a ciência, para dali tomar uma postura, encontrar um método próprio. Ele não vai simplesmente negar todo aquele conhecimento ante a ninguém. Ele vai criticar. É isso. Não só do antigo, como do homem como um todo. A história do homem, do momento em que ele começa a pensar até o momento de agora. Porque é impossível fazer, né? Está premendo em determinados sistemas, eu me esqueço. É claro que quando um determinado sistema de ideias, que vem a filosofia materialista, propriamente a filosofia marxista de Marx, ele faz críticas severas, né, às filosofias anteriores, mas a própria tese dele de doutoramento foi sobre um filósofo da época antiga de Epicuro. Então, ele estudou daquele. Ele só é capaz de analisar e de negar aqueles conteúdos, daquele pensamento, porque foi um conhecimento prévio. Negar, rejeitar uma coisa que é um conhecimento prévio é uma atitude pouco inteligente da humanidade. Então, aquele que se quer dizer, um pensador, um filósofo, ele tem de voltar à época, por aí ele fazer a compreensão do que foi essa história do mundo que seja. Para superá-la, é claro que nós não vamos achar que a história do homem não evoluiu, não houve um processo evolutivo. Né? O homem de hoje não norteia ele problemas e conteúdos que não foram comuns ao homem antigo. Mas isso fica premente também que eu tenho de fazer essa análise, né? Essa situação, porque filosofia é crítica, a atitude de filosofia, se ela não for crítica, se ela não descer a essas especificações de buscar a compreensão íntima desses conteúdos, que foi a história do homem, ele ficará flutuando no mar de incertezas, né? Porque o meu momento atual não me dá subsídio, né, para compreender toda essa realidade, que existe uma história, que existe um acontecer em fazer o mundo. Ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios, já dizia Aristóteles. Os causas fundamentos. Porque a ciência não diz, né? Sim, uma coisa bem interessante. Eu sou muito disciplinado em termos, então eu tenho que escrever alguma coisa para me organizar. Se não estiver aqui, fico numa indisciplina total, termino dizendo nada do que eu gostaria de dizer. Então, o homem, ele acha que tão atarefado no imediato de seu viver, que geralmente ele não filosofa. Por quê? Podemos dizer que nós gastamos a maior parte do nosso tempo, né, projetando, construindo um arranjo de vida que nos dê sensação de bem-estar e de segurança. E que as condições materiais do meio nos leva também a exatamente a se arquitetar, a deixar a maior parte do nosso tempo ocupado, né? Não, muito mais nós poderíamos dizer no sistema. Eu acho que a nível universal, porque existe interesse, interesse de um determinado partido, né? Então, eles querem que os sujeitos pensem. Isso não é propriamente do sistema capitalista, né? Se você vê toda uma literatura dos países comunistas, também existe interesse ideológico do sistema em que as mentes sejam voltadas para determinados problemas. Então, toda a literatura, todo o conhecimento se volta para aquilo, todos os interesses se voltam para aquela determinada realidade. E isso liga aquele que se desviar para o outro caminho, né? Porque as finalidades são terríveis. Então, se escapa também alguma coisa, né? Nós achamos muito interessante, fizemos um curso sobre servidão voluntária. A nível de pós-graduação na Católica, tem uma professora, ela é formada em filosofia e é uma militante, né? Militante, 64, foi presa, foi exilada, né? Então, ela teve uma vivência em vários países socialistas. Então, não foi a Biosferra, uma coisa absurda, toda queimada de aço, plena praça pública no Rio de Janeiro. Inclusive, ela tem até dificuldade de andar. Mas ela disse que não é questão, porque não é por covardia, né? Foi essa vivência, né, de um determinado país, que ela descobriu que essa pretensa liberdade, né, ela não encontrou. Ela encontrava muita angústia também nas pessoas, né, na convivência, um medo. Não havia liberdade de expressão, de você conversar abertamente, livremente, porque os interesses, né, são voltados para um determinado... Em nome de uma maioria, claro que a gente tem a compreensão que essa liberdade que o homem sonhado e desejado não se alcança em nenhum dos regimes totalitários. Porque no regime capitalista, é claro, é a serviço de uma minoria. O outro é a serviço de uma maioria, mas que oprime também. Que não deixa que o outro pense de forma diferente. É claro. É claro. E por isso que numa tomada de Rosa Luxemburgo, que só pode haver uma revolução propriamente dita através da própria revolução, através do derramamento de sangue, que é impossível alguém, né, uma tomada de consciência. E nós, vejam bem, nós estamos com 20, 30 anos, né, eu com um pouquinho mais do que isso, né, então nós estamos habituados e acostumados, né, a essa determinada forma de vida nossa, né, que temos essa liberdade afiada de dizer alguma coisa, de tomar as cervejas quantas eu quiser na semana com os amigos, né, de conversar sobre assuntos múltiplos, que houve um momento em realmente que essas conversas eram colocadas em centros muito fechados, no momento da opressão, ninguém se arrogava numa mesa de bala, então numa sala de aula, a colocar problemas de natureza política, mas que por situações que nós temos a compreensão com muita clareza, por causa do poder econômico, né? A situação econômica do país, ele está agonizante, houve de haver uma abertura política para continuar exatamente trazendo as mentes ocupadas para os determinados problemas e que elas não repensassem essa realidade, não viessem a pensar essa própria realidade. Então, nós assistimos isso e vemos que esse arranjo, né, de vida que nós somos levados a estar situado, o homem está incansavelmente buscando, né, as condições para a sua sobrevivência, leva ele a não pensar a sua realidade, não repensar o seu ser. É isso que leva justamente ao homem não fazer filosofia, e sim um pensamento fechado, um pensamento acabado, que corresponda ao republicanismo, né, a democracia, com, entre aspas, né, expressão da burguesia do sistema capitalista, né, que são sistemas meramente fechados. E até eu trouxe aqui um texto aqui de Arcângelo Búzios falando sobre esse aspecto, introdução ao pensar. E Arcângelo Búzios é muito interessante para o iniciante. Esse, você conhece? É muito interessante. Esse foi até, ele desse professor, os coordenadores dele é até o que é Arcângelo e Leonardo Boff, que foi exatamente da teologia da libertação. Introdução ao pensar, Arcângelo Bude. Então, veja o que ele diz sobre essa realidade. É bem interessante. Bude. O pensar está tão ligado ao mundo, ao arranjo existencial de uma época, à interpretação de um grupo, que facilmente se constitui em ideologia, mantida para defender interesses claros ou ocultos daqueles que dela se servem. Ideologia não é filosofia. A ideologia é um pensar elaborado, acabado, fechado. Ela não se transcende. Por exemplo, o republicanismo é ideologia política. O capitalismo e a ideologia econômica. A ideologia nasce do impulso do homem de situar-se, da ânsia de segurança, do desejo de definir uma posição no campo aberto das possibilidades que é a vida. O homem não suporta o puro aberto. Ele define o seu espaço. Ele define seu espaço, constrói um habitáculo, mora sempre numa casa. A ideologia é a casa, a circunstância interpretada, o arranjo definido. No exemplo mencionado, o capitalismo organiza a terra e os meios de subsistência. Ele define esse campo. Essa concreta definição é o sistema socioeconômico-político denominado capitalismo. O mesmo se dá com todas as demais ideologias. Elas definem, indefinindo, se fecham. O campo exclui outras possibilidades. Até a ciência e a técnica são ideologias, porque são uma decisão de interpretar a experiência do ser nas promessas da racionalidade. Então ele fala da ideologia do passado e da ideologia do porvir e da ideologia do passado. Hitler, no desempenho que se atribuiu de impor a nação germânica ao projeto nazista, ilustra a tirania do pensamento ideológico. No nazismo, o cidadão exercia uma função determinada a priori pelo sistema. As profissões eram consideradas como ofícios de manutenção do regime. Um oficial do regime, o artista deveria glorificá-lo, o poeta cantá-lo, o filósofo justificá-lo, era o centro ideológico. Em contraposição à ideologia, presa às malhas de um arranjo existencial, a filosofia é pensamento aberto, indefinível. Filosofia é busca da liberdade que anima a ideologia. É crítica da situação, porque mostra que o dado efetivamente realizado não é ainda humano, que esse concreto mundo visualizado e organizado não é ainda o sonhado e perseguido pelo homem. Em geral, o homem está tão atarefado do imediato de seu viver que gasta a maior parte do seu tempo, o melhor de suas energias, para construir e proteger uma rede de vida que lhe dê sensação de bem-estar e segurança material. Quer isso dizer que, em geral, o homem não filosofa, não discute os pressupostos de seu acesso de vida. E quando pensa, faz mais ideologia que filosofia, isto é, pensa lucubrando teorias e sistemas que garantam a sobrevivência do seu projetado modo de vida. Então pensa fechado, projetando, arquitetando, que dê exatamente essa segurança a ele para esse modo de vida que está se realizando nesse determinado momento. Então, é difícil fazer exatamente por causa dessas circunstâncias. O homem está preso, né? Esse arranjo de vida, ele está numa situação que é muito difícil para ele filosofar. É muito mais fácil ele pensar fechadamente. Exatamente. Aprender a voar. Né? A independência dessas coisas. E é isso, exatamente, no momento em que nós encontramos essa rebeldia maior na adolescência. Nesse momento em que nós vamos encontrar o florescer da genialidade, dos pensamentos, né? É na adolescência, porque nós verificamos que existe, por parte daquele ser em formação, uma tendência própria de rejeitar e negar esses determinados sistemas fechados de ideias, de discutir ele mesmo os pressupostos da sua própria realidade, de arquitetar o seu modo de vida, né? Então, é exatamente o momento mais perigoso, né? Onde houve um controle maior nas universidades nos primeiros momentos, né? Nas escolas de segundo grau, no momento da opressão, ela ficava sob vigilância. E por isso mesmo que a filosofia foi tirada das escolas de segundo grau, porque exatamente estava num momento crítico, precisávamos ter mente que não pensassem essa realidade, que eles aceitassem esse arranjo de vida, né, como algo intencionado, como algo feito, como algo acabado. Né? Então, toda a escola brasileira, a escola, né? Nossa, todo o sistema foi montado desse jeito, que ele não desejava ter alunos críticos, nem pensantes, né? Que não aceitavam aquela realidade tal como ela se apresentava. E o melhor era exatamente que aqueles conteúdos fossem jogados e que houvesse uma aceitação sem questionamento, sem reflexão, sem amadurecimento desses determinados questões. Então, após isso, fazer quase uma pequena discussão, né, entre a filosofia e o filosofar, vamos colocar agora o problema das causas do filosofar. Quais são as atitudes básicas, né, que levam o homem a filosofar? Então, a primeira dessas atitudes que levam o homem a filosofar, nós vamos buscar nos gregos, em Platão e Aristóteles. Que leva o homem a filosofar? Né? Então, essa resposta nós vamos buscar. Fundamento da filosofia que leva o homem a filosofar nos gregos. Então, diz Platão e Aristóteles que leva e que tem levado, que levará o homem a filosofar, é o sentimento de espanto, de admiração, diante do desconhecido. Porque ele diz, vejam bem, isso até no texto dele. Uma das essências e principais condições da pesquisa filosófica é um certo estado de espírito, uma certa disposição de ânimo. Com isso, eu quero dizer que para se filosofar é necessária uma capacidade de perceber e de sentir isso tanto no mundo das realidades sensíveis, tanto no mundo dos objetos ideais, problemas e mistérios. Com isso, eu quero dizer que no filosofar ou no comportamento filosófico faz necessário uma colocação diante desse misterioso universo, assumir uma atitude de curiosidade, de admiração e de perplexidade. Então, se não, o sujeito não se admira, né? A realidade, o mistério, o objeto que manifesta ele, não é capaz de manifestar nele a curiosidade, o desejo de conhecer, a admiração, como ele dizia no sentido grego, né? Ele jamais poderia filosofar. Então, uma das causas primeiras do filosofar, segundo os gregos, segundo Platão, segundo Aristóteles, seria admirar. Então, por que o admirar seria uma das causas do atitude primeiro? Vejam bem como é que ele diz. Então, através do comportamento admirativo, o homem é levado a tomar consciência de sua própria ignorância. Né? Quando ele se vê diante de um mistério, diante da realidade que se apresenta a ele e que não é, ele não é capaz de compreendê-la, essa apresentação dessa realidade leva o homem a tomar consciência, né, da sua ignorância. Quando essa consciência, né, que ele toma da sua própria ignorância leva ele a tentar superar a ignorância, né? Então, através da supressão da ignorância, da cegada, né? Ele indagar, leva ele a questionar, a problematizar. Então, haver supressão da ignorância e a cegada do conhecimento. Então, através da cegada do conhecimento, a associa o conhecimento à sabedoria. Então, no momento em que ele questiona, que ele problematiza, né, a realidade, que ele se admira diante da coisa que se manifesta como misteriosa e que leva ele à curiosidade, ao desejo de conhecer, ele toma consciência de sua ignorância. Consciência essa que levará ele a interrogar, a questionar, a problematizar e a ver através daí a supressão da ignorância e a chegada ao conhecimento. Então, levaria o quê? Ao filosofar. A própria atitude da admiração levaria. Então, Platão e Aristóteles dizem que a admiração inicia, carrega e sustenta o filosofar. Ele é seu início e seu procedimento. Não pode deixar ser deixado para trás. Porque se cessar no sujeito, no homem, se cessa a curiosidade. Se ele não mais questiona, ele não mais está curioso, desejoso de conhecer, cessa o conhecimento. Consequentemente, ele seria incapaz de filosofar a partir daí.